grudado no meu cobertor. Tu não me sai da mente, não. Brota aqui no meu barraco pra gente fazer amor. Tô sentando gostoso com o olho bandido. Amor, tô sentando gostoso com o olho bandido dizendo.